de loucura, preste atenção no seu movimento. Espera aí, dá um tempo. Oh, oh. Na humildade a gente chega. Chega. Na humildade a gente vai. Vai. Agradeço a Jesus. Amém. Fatos do lado oeste, não me canso, não me calo. Não canto de galo, fora do meu terreiro. Como todo um povo, eu sinto medo, sou um nato brasileiro. Carrego os problemas no peito, sempre atento. Com tudo, com nada, na madrugada quem vacila não vê o sol nascer. Faço meu esquema na moral, malandro demais, morre cedo. Pode crer, um 16 na lei, assume as marcas do passado. Eu tô ligeiro, o mundo da mão não me atraiu. Vida de cão é que vivemos, então sabemos que defeitos todos temos. Liga São Paulo, metrópole, periferia, lá o K. Seja como for, mano, simplesmente a LJ, JRD, Manacá. Agora na sequência, meus comparsas. Pura criatividade, poesia de terceiro mundo. Está naquele que nasceu com o dom de rimar em cima da batida. Assunto que envolve o mundo inteiro aí, rap. Considerado som de maloqueiro, é mil grau, arrasta multidões, milhões de pessoas ao festival. Manifestação no povo humilde da periferia, mostrando aos podres que somos nós a maioria. É, chegou a nossa vez, estamos em cima do pódio aí, veja só vocês. Somos nós, pra quem desacreditou e de repente notou que ficou pequeno. A união prevalece, mano, vencer na vida sem meter os canos. É necessário conter atitude para vencer essa guerra. Por isso eu digo, lado bom é o que impera. Sou TMT, criador da rima. Aí mandou, ho, ho, ho. Me aproxima. Sem segredo, sem lorota, sem conversa afiada, não é miragem. O rap está em alta. O movimento aqui é forte, está em alta. Me aproxima. Sem segredo, sem lorota, sem conversa afiada, não é miragem. O rap está em alta. O movimento aqui é forte, está em alta. Me aproxima. Original. Da periferia. Se preparem pra escutar essa proposta. Orgulhosamente eu vou apresentar TMD, ALJ, mano, tango, DJ, JH. A banca é o mid, mano, vamos chegar. Levada envolvente, irmão, bate na mente. O rap está na frente só, atrás de Deus. Indireta não é com nós, botamos pânico na voz. Informação e coerência faz parte da nossa vivência. Mil anos na favela, quem não luta, só lamento. Parou no tempo, deixou brecha. Então seja bem-vindo ao movimento. Sinto o som bate por dentro, agora 1, 2, 3, quebra o silêncio. Arrepia a pele negra quando o rap soa. Quem é, quem não é, cabela voa. Na sequência, na humildade, nós toca discos. Então, do seu nome, agora vindo pelo ar. Faz bum, bum, bum, bum, bum. Agora faz